ficar com o dinheiro todo pra você. Dinheiro, rapaz, não tem dinheiro não, rapaz. Tá de sacanagem, xerife. É brincadeira. Sou um fanfarrão, xerife. B-boy, MC, DJ, grafiteiro, querem dinheiro, dinheiro. Flanelinho, bicheiro, balconista e barbeiro, querem dinheiro, dinheiro. O taxista, o pedreiro, o artista e o engenheiro, querem dinheiro, dinheiro. O jogador, apostador, o honesto caloteiro, também querem dinheiro, dinheiro. Não importa quem, tá todo mundo atrás. Pode ser a raiz de todo mal, mas não traz. Não, no fim do mês e diz como é que faz. Depois, sem ele você também não vai ter paz. Pois, o pão acabou, tem que ter mais. Dois, dinheiro sobrando nunca é demais, né não? E cada um se vira como pode. Só que o jogo é sempre uma caba pra 20 bode. E tamo nessa competição, na missão. Quase impossível de ir no campo de visão. Todos são concorrente, recorrente. Querendo ou não, nadando com a corrente. A gente ganha um pouco mais, se diverte. Outros reclamam muito e ficam inertes. Eu tô legal de chororô no meu ouvido. Não moro com minha mãe, nem minha conta contigo eu divido. Então pode me pagar o que deve por inteiro, de preferência, hein? Dinheiro, dinheiro. Eu não sou posto de gasolina, sem cheque pro dia primeiro. Quero, hein? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu não sou do ramo financeiro, mas eu penso, hein? Dinheiro, dinheiro. Eu penso sempre em mim primeiro, depois penso em dinheiro, dinheiro. Filho da escuta, não pago dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Cê precisa dele pra pegar o bus, cê precisa dele pra chegar no SUS, cê precisa dele se quiser ter luz, cê precisa dele pra aceitar Jesus, cê precisa dele, não importa o que faça, cê precisa, porque nada vem de graça. Essa é pros amigos que tão duro igual um coco, que mata o leão por dia na base do chute-soco. Vendendo mate na praia, CD pirata no centro. Onde dá pra arrumar um qualquer, você tá dentro. Onde tiverem precisando, você tá lá. Você e mais 500 só pra desinstalar. 200 pra demitir, 20 pra contratar. Imposto pra caralho, eu que não vou pagar. Vou fazer de tudo pra burlar. Foda-se, ética? Não, nunca ouvi falar. No Brasil o sonho único é ter casa própria e passar em concurso público. Passou assim, financiar um metro cúbico. Cara igual depilação do pelo público. Porque o colégio tá mais preocupado em me ensinar o que eu vou esquecer pra me manter retardado. Com coisas que eu não vou usar até o dia derradeiro de largar o colégio pra ter que arrumar. Dinheiro. Porque b-boy, MC, DJ, grafiteiro querem dinheiro, dinheiro. O flanelinho, o bicheiro, o balconista e barbeiro querem dinheiro, dinheiro. O taxista, o pedreiro, o artista e o engenheiro também querem dinheiro, dinheiro. O jogador, o apostador, o honesto e o caloteiro querem dinheiro, dinheiro. Claro que eu quero muito, meu parceiro, quero é mais dinheiro, dinheiro. Pra quem diz que não quer, deve cantar no chuveiro, o resto quer dinheiro, dinheiro. Mas também faço pro amor e é por isso o desespero de ficar sem dinheiro, dinheiro. Mas se Deus existe, ele é vascaíno e meu parceiro, e vai nos dar dinheiro. Filho da escuta, não pago dinheiro, dinheiro. Tu não acertou nada comigo, parceiro? Vim buscar minha merenda.